As batidas do meu coração vão te louvar, ainda que esteja no chão. Não vou parar, já posso sentir a tua presença aqui. Não há nada melhor do que estar em ti. O clima mudou, a unção aumentou. Ninguém fica parado em meio ao louvor. A base é quente, a festa é mil graus. Jesus tá no comando, ele é o general. No sobrenatural ele vai agir. Não há nada que impeça o seu mover aqui. E a sua alegria está nesse lugar. A tristeza não entra nem se chorar. Nem por um alto preço ela vai ficar. Nem por um milhão não vai nem pisar. A vibe é de Deus e a galera chegou. Então não fique parado, se entregue ao Senhor. Então dance, dance, aê. Dance, dance, aê. A festa é de Deus e foi feita pra você. Dance, dance, aê. Dance, dance, aê. O ritmo é quente, ele vai te envolver. Dance, dance, aê. Dance, dance, aê. A festa é de Deus e foi feita pra você. Dance, dance, aê. Dance, dance, aê. O ritmo é quente, ele vai te envolver. Dance, dance, aê. Dance, dance, aê. A festa é de Deus e foi feita pra você. Dance, dance, aê. Dance, dance, aê. O ritmo é quente, ele vai te envolver. A festa tá armada e ninguém fica parado. O som é de responsa e você já tá ligado. O rio que vem do trono fluiu nesse lugar. O vento impetuoso veio me dominar. Faça como Ló, não pode mais voltar. Se você tá na chuva, então é pra se molhar. Então, dança, Dona Kelly. Chorar, chorar.